mas em termos globais, eu estive há bocadinho a fazer o levantamento daquilo que está registado e desde que aqui estamos, nós fizemos um total entre primeiras e segundas consultas em Oliveira de 1544 consultas, abrangendo 565 utentes. A Helena diz que já recebemos mais ou menos referenciações, portanto já são 388, que estão a ser, não serão todos, porque muitos já tiveram alta, mas estão a ser seguida a consulta psiquiátrica, no acompanhamento da visita domiciliária e no suporte, e agora tinha uma psicóloga, mas neste momento vamos ver como é que isso fica. Esta intervenção que se fez a nível de incêndios, a primeira preocupação foi recolher todas as sinalizações numa base de dados única que nos permitisse saber quem é que aparentemente tinha sido afetado. Depois fizemos um contacto com todas as pessoas começámos por aqueles que tinham tido familiares falecidos, começámos por tido. Estamos neste momento a passar uma escala para avaliar o impacto que as pessoas neste momento, 6 meses depois, ainda sentem, porque nos primeiros meses nós só falar de perturbação de stress pós-traumático ao fim de 6 meses. Nos primeiros 6 meses, de algo mal, uma pessoa que passa por uma experiência muito violenta ter alterações, a partir daí já começa a entrar a necessidade de tratamento, portanto, nesta altura estamos a passar a escala a todas as pessoas referenciadas e estas são pessoas que irão ser mantida a vigilância por nós durante 3 anos. Eu estava aqui uma vez por semana, neste momento já estou a vir 3 aqui e o Rádio e já pedi a atenção a tempo inteiro.